Visando o podcast fagulha, o vírus sonoro de resistência e luta, com perspectiva anarquista, autonomista, comunismo libertário contra os de cima. Coletivo Planet se manifestação direta, levando informação aos guetos e favelas. É nós, por nós, contra os poderosos. Um salve para os militantes anarco-curiosos, que não se ilude com a superficialidade, que vai a fundo no entendimento da atualidade, ampliando seu horizonte de luta e resistência, de combatividade contra o sistema. Compartilhamos as histórias do front, lições históricas das insurreições levantes, das lutas libertárias, desobediência, fúria. Pega a visão do podcast Fagulha. Ao optar por procurar transmitir suas ideias através da mídia, a pessoa está escolhendo alimentar esse monstro mastigador com estas ideias, para oferecer a si mesma a este horror que drena a vida. Para os anarquistas, isso não faz sentido. É impossível para a mídia retratar o anarquismo como uma prática viva, ou os anarquistas como indivíduos complexos multidimensionais. Portanto, não é possível expressar as ideias anarquistas de uma maneira que valha a pena através deste fórum. As ideias serão mastigadas e desfeitas com uma opinião entre muitas outras, mais uma merda sobre cujo cheiro o público pode discutir. Os indivíduos vivos são mastigados e se desfazem com imagens de aberrações, de criaturas intelectuais, de desordeiros de rua, mas essencialmente como imagens e não como seres vivos em ação. A mídia é parte da estrutura de poder e, como tal, é nossa inimiga. Não podemos jogar o jogo deles e vencer. Grupo Killing King Abacus, Caught in the Web of Deception, Anarchists and the Media. Sentimo-nos presos em uma armadilha de automatismos tecnolinguísticos, as finanças, a competição global, a exaltação militar. Mas o presente é mais rico que o formato que o capital impõe. E as muitas possibilidades inscritas no presente não são canceladas, embora no momento pareçam inertes. É do Franco Berardi, o Bifo, no livro Depois do Futuro. A resposta de Illich à pergunta "Por que você não aparece na mídia?" foi que ele se recusou a desaparecer na mídia. Não se pode aparecer na mídia em sua verdadeira subjetividade, e o político é tanto o pessoal quanto o pessoal e o político. Portanto, deve-se recusar à mídia qualquer energia vampírica que possa derivar da manipulação ou simplesmente da posse da imagem de alguém. Eu não posso apreender a mídia, recuperar a mídia, mesmo que eu a compre, e aceitar publicidade, digamos, do New York Times, da revista Time ou da TV em rede, equivaleria simplesmente à mercantilização de minha subjetividade, seja estética, sentimentos, arte, ou crítica, opiniões, agite próprio. Se eu quiser realizar essa mercantilização, se eu quiser dinheiro e fama, pode haver alguma razão para aparecer na mídia, mesmo correndo o risco de ser mastigado e cuspido, pois o olhar é frio e entediado e facilmente distraído. Mas se eu valorizar minha subjetividade mais do que a duvidosa aposta por 15 minutos de fama e o dobro de tantas moedas de prata, terei uma razão muito boa para não aparecer, para não ser contemplado. Se eu desejar que minha própria vida cotidiana seja o local das maravilhas que desejo, em vez de querer projetar esses desejos em uma progressão sem corpo de imagens para consumo público ou rejeição, Então eu terei outra boa razão para fugir da mídia em vez de tentar retomá-la. Se eu desejo revolução, tenho um motivo urgente para não trocar a chance de mudança social pela imagem da mudança, ou pior ainda, a imagem do meu desejo de revolução, ou pior ainda, a imagem da traição do meu desejo. Peter Lambert Wilson, Hacking Bay, Media Creed for the Founders Circle. De trás da promessa futurista de um mundo de homens e de objetos integralmente conectados, quando carros, frigoríficos, relógios, aspiradores e vibradores estiverem diretamente ligados entre si e a internet, há o que já aqui está. O fato de que o mais polivalente dos sensores esteja já em funcionamento, eu próprio. Eu partilho a minha geolocalização, o meu estado de humor, as minhas ideias, o relato do que vi hoje de incrível ou de incrivelmente banal. Eu corri. Imediatamente partilhei o meu percurso, o meu tempo, as minhas performances e a sua autoavaliação. Permanentemente posto as fotos das minhas férias, das minhas noitadas, dos meus motins, dos meus colegas, daquilo que vou comer como daquilo que vou foder. Parece que não estou a fazer nada e, no entanto, produzo, em permanência, dados. Quer trabalho ou não, a minha vida cotidiana enquanto estoque de informações continua integralmente valorizável. Eu melhoro em contínuo o algoritmo. É do Comitê Invisível aos nossos amigos. Então a gente agradece, né, Hitscore e Amy por toparem conversar com a gente, né, e pede para eles então se apresentar e falar um pouco sobre os coletivos, né, antes da gente falar sobre o coletivo mesmo, falar um pouco sobre, se apresentar e falar um pouco sobre o antimídia e submídia, então. Okay, let's start with Hitscore. Hitscore, can you please introduce yourself, talk a little bit about yourself, and then a little bit about the Submedia Collective? Sure. My name is Hitscore. I am an editor and a member of Submedia. We are an anarchist media collective based in the territories ruled by the Canadian state, colonially occupied territories of the Haudenosaunee, Anishinaabe and Mississauga, the New Credit Peoples. Meu nome é Hitscore, eu sou editor e dos membros do coletivo Submedia, coletivo que se localiza ou está sediado nos territórios atualmente ocupados pelo Canadá. Ele menciona que, apesar de ser um espaço atualmente ocupado pelo Estado canadense, historicamente e classicamente, obviamente, assim como é o caso do Brasil, o Canadá é um grande território indígena ocupado por várias nações e grupos importantes. Submedia has been around for over 20 years. I have been working with Submedia for about 6 years, since 2014, and a little bit before that, but I've been working steadily with Submedia since 2014. And we do a variety of anarchist videos. Our most famous was a show called It's the End of the World as We Know It and I Feel Fine. We've also done a series called Trouble, and now we have a new show called System Fail. Coletivo Submedia é coletivo primariamente anarquista. Surgiu nos 2010 da vida. O Hitscore faz parte do coletivo desde mais ou menos 2014. Eles produzem uma série de vídeos, na verdade várias séries de vídeos. Ele menciona 3 séries de vídeo que considera que são as mais famosas. It's the End of the World as You Know It, que, bom, como todo mundo sabe, é o título de uma música, mas a tradução é O Fim do Mundo como Conhecemos. Uma série também chamada de Trouble, a gente poderia traduzir como atrapalhar ou como balbúrdia para a gente estar ou baderna, né, para a gente estar no nosso âmbito de discussão, fazer uma ponte com algumas discussões do Brasil. E agora uma série que eles estão lançaram alguns trailers já bastante interessantes, que chama System Fail, ou Falha de Sistema. Ok. O Amy, por favor, pode se apresentar e falar um pouquinho do antimídia? Sim, eu sou Amy. Ok. Sou a Amy da Antimídia. A Antimídia é um coletivo bem mais novo, né, que a Submídia, não tem tanta tradição assim. A gente está produzindo vídeos faz uns pouco mais de 2 anos, algumas coisas mais esporádicas no começo e agora mais regulares. A gente tem tentado fazer alguns registros, né, do anarquismo aqui no Brasil, alguns eventos, algumas atividades que acontecem por aí. E também tenta trabalhar em colaboração com outros coletivos de outra parte do país, né? E também alguns vídeos, né, baseados em textos, em artigos, falando sobre algumas ideias do ponto de vista anarquista. Hitscourt, you want me to translate that? Just to give you a little bit of context, who's talking about Antimedia? No, it's okay. I understood most of it. I speak Spanish, so I can understand some Portuguese. I just can't speak it. Então, a gente queria também agradecer justamente por esses trabalhos que vocês fazem, que são muito importantes, né? E saber um pouco, bom, vocês estão lançando uma parceria, né, o Colectiva, né, que é uma plataforma também para compartilhar vídeo também, né, a partir do YouTube, enfim. A gente queria saber, então, o que é o Colectiva, como que surgiu essa parceria entre vocês, né, quais são as ideias para esse grupo, para essa parceria agora. So, starting with Hitscore, Dancy asks a little bit about Colectiva. First, of course, we thank you guys for talking with us, for speaking with us, and also congratulate on putting so much effort on this kinds of work, you know. Media work is not easy to do. It's very time consuming, but it's also very important, because it can reach out a lot of people, and it can also produce important discussions among activists and anarchists. So can you talk a little bit about this initiative, this Colectiva.media that you're doing together with the guys from Antimedia? Then I'm going to ask him a little bit about that, okay? Yeah, I forgot the space bar. Yeah, thanks for inviting us to be on your podcast, and thank you for hosting your podcast on Colectiva. We're happy to have you there. As you mentioned, media is an important part of anarchist and anti-capitalist movements, and speaking personally, it's long been an issue I've found that people in different parts of the world don't know enough about struggles that are happening in other countries, even particularly in North America. People in the United States and Canada, they don't really know about all the struggles that are happening in Latin America and South America. And, you know, I think that there's a lot for different movements to learn. And so we're hoping that this new platform will be an opportunity for people to learn about struggles in other parts of the world, and hopefully learn the lessons that collectives and comrades there have been learning through struggles in the streets and movement building. Então, o Hitscore estava falando que ele considera realmente essas ações de mídia bastante importantes, e que ele está relativamente empolgado com a questão do Colectiva, porque, pelo menos, assim, que ele falou até agora, é um elemento importante para trazer um pouco de luz, um pouco de divulgação mesmo para as diversas lutas que acontecem pelo mundo inteiro, né? As pessoas, inclusive os ativistas, né? Libertários, anarquistas e de outras vertentes, não conhecem as lutas que ocorrem pelo mundo inteiro, e talvez essa plataforma seja uma forma de permitir, de uma maneira um pouco mais fácil, esse tipo de troca e de discussão. And the name Colectiva is collective for in Esperanto, which, you know, was another example of where anarchists tried to break down divisions based on geography and language. We think that now the technology over the internet makes this much easier. So hopefully this project won't fail like Esperanto did. O nome coletiva é uma palavra em esperanto, não significa coletivo ou coletividade. É, o que é para eles uma representação da ideia, como anarquistas, de tentar romper com limites e fronteiras geográficas, que a gente sabe que são arbitrárias, né, a ideia clássica do internacionalismo, e que eles acreditam que a internet atualmente ela pode facilitar esse tipo de movimentação, esse tipo de solidariedade internacional e de troca internacional de discussões, conhecimentos e lutas, de maneira que essa iniciativa, essa plataforma não fale, né? não tem o mesmo destino que o Esperanto ter, né? Então, I just comment a little bit about Esperanto, okay? So, para quem não sabe, o Esperanto é uma língua artificial, né? Quer dizer, é uma língua que ela foi criada para tentar permitir trocas internacionais, né? Sem serem baseadas em uma língua dominante específica, né? Então, a ideia das línguas francas, hoje o inglês, mas no passado, por exemplo, o francês, ela tem uma carga de imperialismo bastante grande, e aí os internacionalistas, entre eles anarquistas, comunistas, etc., tal, propuseram a criação de uma língua que tentasse apagar isso de uma certa maneira, ou tentasse nivelar isso de uma certa maneira, que é o Esperanto, que, como proposta de língua franca internacionalista, falhou, né? Então, a gente espera que com o alcance da internet, esse tipo de iniciativa não tenha o mesmo destino que o Esperanto. Sorry, go on. That's all I think for now. Okay, just I don't know if you understood, but I was just giving a little bit of context about Esperanto, okay? Yeah, a little bit of a history lesson. yeah, a little bit. I don't know if our readers, if our listeners know a lot about Esperanto. In Brazil, I hope not. Okay. Amy, você pode falar um pouquinho pra gente, então, sobre a perspectiva do pessoal do Antimídia em relação ao coletivo, né? O que vocês estão pensando, quais são as expectativas dessas discussões? Sim, a gente concorda, né, com o Hitscore, assim, dessa questão de que a internet traz muitas possibilidades, assim, de conexões internacionais, de romper com as fronteiras, mas na prática, né, a internet hoje em dia, ela está totalmente concentrada, né, na mão de meia dúzia de corporações. Assim, se tu vai analisar o tráfego da internet hoje em dia, sei lá, eu vou chutar aqui, 90% está em seis corporações, assim, que é Netflix, Google, né, Facebook, e fica tudo concentrado ali. E aí, quando a gente gosta do conteúdo lá, a gente não só está alimentando aquilo, a gente está gerando, né, ajudando eles a gerar receita, ajudando eles a coletar nossos dados. Mas, além disso, a gente também fica ainda refém, né, das políticas dessas plataformas. Assim, né? A gente, por exemplo, essa semana mesmo, o Facebook tirou um vídeo nosso do ar, assim, porque disse que violava as regras da comunidade. Né? Mas, isso. De diadema, né? Talvez será por talvez eles acharem que incite a violência, não sei. Mas, né, então a gente é obrigado a concordar com isso se quiser entrar nessas plataformas. Né? Então, ter uma plataforma alternativa, né, que, onde a gente controle o conteúdo, né, onde a própria comunidade, né, tenha voz, tenha participação, tenha, né, se comunique, é muito importante. Além de também trazer essa cooperação, né, entre os participantes, entre os coletivos e indivíduos do todo mundo, assim, de estarem ali juntos, vendo, assistindo, né, o conteúdo um do outro, para quem produz vídeos, né, e compartilhando, e tem a galera que está focada em traduzir material, né, tem umas pessoas muito produtivas, assim, que estão traduzindo, que já estão participando, assim, diariamente traduzindo conteúdo. Então tem muito potencial, assim, eu acho que tem de só crescer agora, e eu acho que é ótimo também, assim, para o público mesmo que se interessa em anarquismo, sejam anarquistas ou não, de ter esse material também, ter uma referência, assim, né? Um lugar onde tem esse material um pouco concentrado, né? apesar de no, o PeerTube também ser uma rede federada, né, conectado com outros servidores, com outros vídeos, tem a... os vídeos estão hospedados ali e as pessoas podem, né, ter uma referência, assim, então vou lá ver o que está rolando, né, o que tem de notícia nova, o que tem de acontecimento, o que a galera está pensando e discutindo sobre anarquismo, sobre anticolonialismo nesse momento, né, no mundo, assim, de forma geral. Assino o RSS, até como já é velho, né? Mas eu assino o RSS do coletivo, toda vez que surge um vídeo novo ou alguma coisa, ele aparece lá. É, so, Hitscore, M was he said that he agrees with you that this is a very important, it is very important to produce video and media content. And that the internet might make it easier, but he also puts a problem in there, and which I know that Colectiva circumvents this problem, but the idea that you know, algorithm capitalism, surveillance capitalism, has created these walled gardens out of the internet, you know, for Facebook or YouTube or Twitter, out of which, if we want to use these platforms, like in Brazil, for example, there's a growing importance of Marxists and communists on YouTube, you know? But of course, there's this difficulty of reaching out for people, including for militants or activists, because of YouTube's algorithm. It's going to try to suggest you a lot of different perspectives or even downplay the importance of your message. Pensando isso, né, como que a gente... porque que o M já começou a falar da importância de se usar essas alternativas, né, porque não usar YouTube, Twitter, enfim, mas também como que a gente pode fazer com que essas nossas outras redes tenham um alcance, assim, né, por exemplo... Nós temos o Fagulha, a gente não hospeda em vários outros lugares aí, somos cobrados por isso, e a gente sabe que tem um alcance menor, né? Então, também, como que a gente faz esses meios alternativos circularem, né? Ok, so just translating what Dancy has said, and I'll extend the same question to him as well. So, well, we can try to circumvent that by using alternative networks, including federated websites and federated networks such as Mastodon and PewTube and other instances of that, you know, Colectiva, which is very important if we want to try to build things around this algorithm or surveillance capitalism. However, that's what Dancy was trying to point out. There's also a limitation of that. So take our podcast, for example. We construct our own RSS feed. We are not on Spotify. We are not on iTunes. We are not being distributed by the major podcasting platforms because we've opted not to do that. You know, because if we do that, we are just feeding the algorithm, and that's not something that we are comfortable with. However, our reach, our audience is much smaller because the algorithm is not feeding other people. We reach a much smaller audience than we would reach otherwise if we were using something else. People are always asking us, when we are going to enter Spotify, when we are going to enter iTunes or something like that. And that is a huge argument that many leftists say or do or produce, because they say, well, if I go into Colectiva or if I go into PeerTube or if I go into someplace else, then, for example, YouTube, I'm going to lose audience. My message is not reaching a lot of people. So how can we balance these things? How can we try to maintain compromise at the same time that we make the message reach the right people? Yes. Um dos problemas que ele levanta, e isso é realmente uma questão que ele vê como uma questão bastante complicada, é que às vezes até esse argumento de que a gente tem pouco alcance é complicado. Ele traz o exemplo das contas e dos perfis que a Submedia tem, por exemplo, no Facebook, no YouTube, eles usam essas contas. E, no entanto, uma parte razoável dos assinantes, né, das pessoas que seguem lá, sei lá, cada site desses tem seu nome, simplesmente não recebe, né, os vídeos ou as informações, porque esses vídeos e informações não são compartilhados com uma frequência relativamente grande que faça com que eles sejam capturados. O termo não é acidental, né, que sejam capturados, né, pelo algoritmo, que vai sugerir então para eles: olha, ouça, veja esse vídeo aqui, veja essa informação aqui, né? Que é, não chega, o algoritmo não chega. Ok, go on. Yeah, this is a huge problem, right? So, I agree. I mean, the way that information has been concentrated on the internet, it really sets what is acceptable for people and shows, you know, on an individual basis, it will send information or videos that they think will, you know, resonate, but which fit within a more narrow political paradigm. So it's very difficult. We've noticed, because we do use YouTube, we use Facebook, we use all of the different platforms, but we have many followers on there that just don't see our videos because they don't get shared. And it's all very invisible, the algorithms. We don't see how they work. But also, we expect this because companies like Facebook and Google are our enemies. So it is a very difficult situation to be expecting to use your enemy's communication structures against them. So I do think that ultimately it is very important for us to build our own alternatives and to network those together. I think that Collectiva could be an example, hopefully, for something that exists on a broader scale, but also this happens in smaller levels. So, you know, thinking about in Oaxaca, where they've built their own autonomous cell phone and radio towers that are correspond to, you know, local assemblies and autonomous communities. I think that if there's some way to bridge these sort of things together, it will be a lot of work, but I think that that's something we need to do. So that's why, part of why we're excited about Collectiva. Então, fala que, por outro lado, na verdade, esse problema de distribuição, esse problema dos algoritmos, ele já é esperado, porque o Google e o Facebook, quando a gente fala em capitalismo de vigilância, Google e o Facebook são ferramentas, quer dizer, são nossos inimigos, né? Como é que você vai usar a infraestrutura de comunicação do inimigo para você tentar produzir a sua própria mensagem? É muito difícil você fazer isso, e foi tornado mais difícil ainda, isso é um comentário meu, mas foi tornado mais difícil ainda justamente pela algoritmização dessas ferramentas, né? Existe um algoritmo que define, daí a ideia do capturar lá atrás, né? O que você deve ou não deve assistir. Por isso que, como a gente está utilizando as ferramentas de comunicação do inimigo, ao mesmo tempo também é importante a gente criar as nossas próprias ferramentas de comunicação que estejam fora ou, na melhor das hipóteses, à margem disso, né? Mas que também é importante que essas ferramentas, de uma forma ou de outra, elas se comuniquem entre si, porque a gente tem que produzir muitas ferramentas diferentes sem necessariamente centralizá-las, né? O coletivo.media é uma espera-se que seja uma alternativa importante para isso, principalmente para a questão do conteúdo de vídeo, mas ele chama atenção também para outras iniciativas, outros movimentos, outras produções, a gente poderia chamar em escala menor, mas que tecnicamente também são bastante complexas, como por exemplo em Oaxaca, que vários movimentos construíram suas próprias redes de comunicação de celular, suas torres e suas ferramentas de troca de rede, que estavam ligadas, inclusive, às assembleias locais, às comunidades locais, que é uma forma que, apesar de ser em escala menor, do ponto de vista técnico, é uma questão bastante complicada também. Né? Uma maneira importante de fortalecer esse tipo de movimentação seria, me parece, tentar fazer com que com que haja uma troca, né, entre essas ferramentas, entre esses elementos, né? Amy, você quer comentar? Sim, eu acho que é bem difícil, né, querer competir com plataformas como YouTube, Twitter, porque eles têm muitos recursos, né? Eles têm pessoas trabalhando 24 horas para deixar aquilo mais atrativo e mais viciante, né, para os usuários, né? Então, é muito complicado, mas como eu acredito que uma das melhores táticas, né, que anarquistas usam, assim, têm usado historicamente, é justamente construir, né, estruturas, infraestruturas paralelas às estruturas corporativas e do Estado, né? Porque eventualmente vai ter uma crise, né? E quando tiver essa crise, se a gente já estiver pronto, já estiver com essas estruturas no lugar, é possível que a gente consiga, então, né, suprir, né, substituir, então, essas ferramentas corporativas, estatais, ferramentas nossas, assim, né, populares. E isso, né, isso se vê, assim, né, em redes de apoio mútuo que são construídas, assim, ao longo do tempo e que, numa crise, né, às vezes o Estado não chega lá para dar alimento, para dar cuidado para as pessoas, essas redes conseguem substituir naquele momento o Estado, né, mesmo que temporariamente, mesmo que... Né. Então, tipo, acho que a minha intenção coletiva também é um pouco essa, assim, tipo, não é, a gente não vai substituir neste momento, né, no curto prazo, o YouTube, o Vimeo, o Twitter, mas criar alternativas também, até para quem não use essas ferramentas, tenha a opção, né, de assistir esses vídeos, de ter acesso a esse conteúdo, sem dar os seus dados, sem estar se vulnerabilizando, entrando em contato com uma rede corporativa, né? Como tu disse, do capitalismo de vigilância. We'll be right back. So, HeatScore. I don't know if you're familiar with the Invisible Committee. They have a text which is called Fuck Off Google, in which they talk a little bit about that, you know, about the idea of not only criticizing surveillance capitalism and the surveillance mechanisms from the state, used by the state, but also the idea that you have to build something else. That's something that, I don't know if you catch it, that's something that Amy was also saying, that it's not only important to build these networks for now, but to build alternatives also for the future. Because when crisis appears within, for example, surveillance capitalism, you have to have something in its place. It's almost prefigurative, you know? So the idea of hacking, you know, this technical issues, technological infrastructure of communication. And by hacking here, we're not really saying, you know, hacking the networks from Facebook or from Google or using from within it, but creating other technical possibilities. So I don't know if you're familiar with that text, you know, Fuck Off Google, but I think it kind of represents pretty much what you guys are trying to build here somehow, you know? Yeah, that's part of the To Our Friends book that they put out, correct? Yeah. No, I thought it was a good text. I do also think that we are entering a period where this is going to be, like, there's not going to be one internet. There's going to be multiple internets. So it will be interesting to see how that actually affects things in terms of a hardware perspective once everything gets moved over to 5G technologies and, you know, you have a American internet and a Chinese internet, and whether, you know, there'll be a space created for other internets that are now separate. That's almost like a science fiction thing. We're almost getting into speculative fiction, but it is very interesting to think about. Eu tava perguntando pro HeatScore. Tava tentando estender um pouquinho sobre algumas das discussões, a gente já fez essas discussões em outros episódios, né? Mas pensando no texto lá do Comitê Invisível, o Fuck Off Google, a ideia que eu acho que cabe muito bem na noção tanto do submídia, do antimídia, quanto na construção dessa colaboração deles, que é o coletivo, de que, claro que é importante a gente levantar e fazer a crítica do capitalismo de vigilância, a crítica do Google, a crítica do Facebook, mas a gente tem que também fazer ser hacker, né? E hacker não no sentido de controlar essas redes que já existem, mas no sentido de construir redes quase que autônomas, né? Acontecendo em paralelo, bem isso que o Amy falou também sobre a construção dessas tecnologias que sempre existiram, né, dentro do anarquismo, né? Sempre foi uma tática muito forte do anarquismo construir tecnologias paralelas, nem que seja, claro, tecnologias, pode chamar de tecnologias leves, vai, tecnologia do apoio mútuo, né? E aí, bom, o que o HeatScore comentou também é que ele soma isso a uma percepção, claro que ele chama essa percepção de quase que especulativa, né? Mas que faz um certo sentido do ponto de vista geopolítico, né? De que a gente deve entrar, em não muito tempo, em uma proliferação de internets, né? Quer dizer, com a questão, por exemplo, da tecnologia 5G, que é promovida principalmente pelo Estado chinês. Então, se a gente for tomar alguns analistas políticos internacionais aí, o que a gente está observando nos Estados Unidos, por exemplo, é o declínio, o pessoal já fala isso faz 50 anos, né? Mas enfim, é o declínio do Império Americano, né? O imperialismo americano está sendo substituído por um imperialismo chinês, com um imperialismo de infraestrutura. E a proposta do 5G poderia gerar, por exemplo, uma outra internet, que ela aconteceria em paralelo com a internet estadunidense, né? Tem internet estadunidense, internet chinesa, e como que a gente vai se mover em relação a essas questões? E será que não seria possível, nos interstícios, construir outras internets ainda, né? E que, bom, tem vários movimentos técnicos, né? Tentando construir redes mesh, tentando construir redes locais, e mesmo redes maiores, em que estão em tese relativamente autônomas em relação à internet, que apontam que sim, que provavelmente a gente deve construir nos próximos anos internets alternativas, e que esse tem que ser um movimento e um espaço que tem que ser ocupado muito fortemente aí pelos anarquistas. Então, assim, justamente pensando um pouco a partir disso, assim, né, se puderem falar um pouco mais sobre então, a importância das mídias alternativas, das mídias de combate, né, como tática, como construção da luta, né, que o anarquismo e né, autonomistas, enfim, sempre usaram essas mídias, desde as rádios comunitárias, enfim, se puderem falar um pouco disso, da importância na construção da luta mesmo, das mídias alternativas. So, Hitscore, Dancy was asking about the role, the importance of building alternative or combat media in constructing movements. She mentioned, for example, the importance of radio for Italian and European autonomism in general in the 70s. And I would also mention the importance of alternative media, including radio, but not only during, for example, the build-up for the Battle of Seattle in 99, or the build-up for the creation of the Zapatista movement. So can you tell us a little bit about your vision on the role of alternative media and building movements? Yeah, I think that media has always been a very important part of building the anarchist movement, even just going back to when many anarchists were involved in doing alternative newspapers, and you know, there was thousands of these newspapers handed out in textile factories in, you know, in New York or in Chicago and in Italy and all over the world, right? As part of the syndicalist strategy. And then, as you mentioned, yeah, I mean, you know, the role of radio in Italy, or, you know, in the Cuban Revolution, even though, you know, that wasn't an anarchist project. But, you know, I mean, it's always kind of corresponded to the type of tactics and communication structures that the movement was trying to create, right? So, and then, you know, as you said, a lot of the roots of the current media landscape can be seen in the anti-globalization movement. I know that Twitter, the technology behind Twitter, was based on innovations made by anarchists during the battle for Seattle, in a way of kind of classifying information. And there was a period, you know, a real renaissance in alternative media around that time through the independent media or indie media. Sorry, I know I just realized I'm talking quite a lot. If you wanted to translate. Yes. Então, ele menciona que a mídia alternativa sempre teve uma importância muito forte no movimento anarquista. Então, desde os tempos, por exemplo, de um anarco-sindicalismo forte na América do Norte, na Europa, na Itália, e mencionaríamos que no Brasil, por exemplo, sempre teve jornais libertários, né? A gente teve no Brasil teve um movimento extremamente importante da criação e multiplicação, né, de jornais libertários no começo do século XX, por exemplo, né? E isso sempre acompanhou muitos movimentos na primeira metade do século XX. A rádio realmente foi um elemento bastante importante na década de 70 na Itália, mas também foi um elemento importante, ainda que não tenha sido uma coisa criada e mobilizada por anarquistas, mas foi uma coisa importante na Revolução Cubana, né? Na construção para a Revolução Cubana. e ressalta ainda a extrema importância da mídia alternativa ali em torno dos movimentos anticolonização no final do século XX, né? Tô ficando velho, já chamo essas coisas de final do século XX, mas enfim. Então, em torno, por exemplo, da Batalha de Seattle, em 99, a construção da mídia independente foi extremamente importante, né? Nos Estados Unidos, mas também no Brasil, em vários lugares do mundo, haviam grupos de mídia independente, e indie mídia era extremamente importante naquela época. O CMI ainda existe, né, em São Paulo, até onde eu sei. Há muito tempo atrás eu me envolvi um pouquinho lá com o pessoal do CMI, fiquei muito contente de saber que ainda existia e que estava se reconstruindo, inclusive. Então, isso sempre foi um elemento importante. Ele menciona, inclusive, que a tecnologia por trás do Twitter, por exemplo, é uma tecnologia que ela foi criada ali em torno da Batalha de Seattle, em 99, por grupos anarquistas, uma forma de disseminar informações de uma maneira relativamente rápida. E essa tecnologia depois produziu, ou gerou, ou caiu no Twitter. And yeah, I mean, I think that right now people consume a lot of media. People won't necessarily read a full anarchist newspaper that they got at the factory they worked at. Now they want a, you know, minute long video they can watch on their phone while they're taking a shit. But, you know, we need to also make media that works in those situations, because, you know, and that's why I think in particular that videos are something that we need more of, you know, because there's a shortfall or a shortage of anarchist videos, and people are watching videos all day on their phones, on their computers, and so yeah, it's another market we need to be, even though the infrastructure is not as it's not as strategic if we're you know, forced to use corporate infrastructure and surveillance capitalist technologies like Facebook, Instagram, things like that. Menciona aqui, claro, que tem uma mudança importante, né, que as pessoas não se baseiam mais em jornais, né, e em panfletos que pegam nos seus espaços de trabalho, até porque esse tipo de movimentação já foi destruído muito fortemente. E que hoje o que as pessoas costumam consumir do ponto de vista de informação é muito na forma de vídeo. As pessoas hoje precisam de vídeos de um minuto de duração que você possa assistir enquanto você está, para usar o termo técnico, enquanto você está dando uma cagada, né? E isso é um elemento, um espaço importante a ser ocupado, a ser produzido, e que não tem sido, em grande parte, ocupado e produzido por anarquistas. Quer dizer, tem poucos vídeos que estão sendo produzidos por anarquistas. Não é que não tem, mas estão poucos, né? E apesar de não ser o vídeo no geral, não ser um tipo de mídia, um tipo de infraestrutura que taticamente é interessante, porque em tese necessitaria utilizar essas plataformas do capitalismo de vigilância, é um espaço que precisa ser ocupado. That's all I really have, yeah. Okay. I guess I'll just reiterate maybe that the type of media will help shape the type of movement. And so that's something we need to be aware of, what dynamics exist in the movements against capital right now, and how we can produce media that corresponds to the structure of the movement and helps push it in a particular direction. And this is very interesting. Ele menciona ainda uma questão extremamente interessante, que a ideia de que o tipo de mídia, o formato, como você trabalha essas discussões, vai afetar diretamente a forma como um determinado movimento anticapitalista é organizado. Então também é importante estar atento às formas como os movimentos estão se organizando, para que se possa produzir alguma coisa que corresponda a estas formas, que potencialize essas formas, para levar elas numa direção que seja interessante do ponto de vista do fortalecimento das lutas anticapitalistas. We'll return to that. I'll want to listen a little bit from them, okay? Amy, pode colocar, quer comentar? Acho que tem algumas questões interessantes, principalmente em relação a essa questão dos formatos. Tá, retornando um pouco à tua questão inicial aí, né? Tu perguntou aqui o que explicaram, qual a importância, né, das mídias alternativas, né, independentes. Uhum. Para mim é muito importante, né, a gente construir as nossas narrativas, né, porque por muito tempo assim, a gente tem deixado, né, nas mãos da mídia corporativa, né, que acaba registrando a história e contando a sua versão dos fatos, né? E nas últimas décadas, por exemplo, pelo menos aqui no Brasil, tem, é claro, né, bons exemplos de mídia alternativa, mas ali nos anos, né, deu uma enfraquecida, assim, eu sinto, assim, né? Tipo, eu acho muito relevante, assim, a gente ter, né, esse, que eu vejo agora, assim, um crescimento também, uma retomada, assim, tipo, vejo tanto publicações impressas, assim, que estão colando por aí, né, a Crônica Subversiva, e algumas, a Fagulha e outras coisas, e também podcasts que estão surgindo aos potes, por aí, podcasts anarquistas, né. Eu vejo isso como importante tanto para esse registro, né, do que está acontecendo, né, da nossa versão dos fatos, também para inspirar, né, para disseminar essas ideias, para propagar, né, os ideais para quem ainda está buscando, assim, né, um caminho, não, ou não está ainda inserido, né, no anarquismo e está talvez disposição para isso, inclinada a isso. E também, né, até mesmo para, porque eu vejo que a gente usa muito, né, os registros de anarquistas, dos movimentos do passado, né, até para saber o que já deu certo, o que não deu certo, né, o que funciona, o que não funciona. Então a gente precisa, né, até para os movimentos de amanhã terem mais potência, terem mais força, né, ter uma certa forma um registro do que está rolando, do que a gente está pensando, do que a gente está fazendo e construindo, assim, e quais estão sendo as consequências disso. Essa construção de uma narrativa própria, né, é uma coisa que eu acho que é bem importante. E eu vejo, assim, quer dizer, eu consigo ver uma história da produção recente, né, recente, assim, tipo, sei lá, 20 anos, de mídia alternativa no Brasil, por exemplo, que ela segue, inclusive, um processo de cooptação bastante complexo, né? Quer dizer, o meio da mídia, não da mídia impressa, né, mas da mídia textual, por exemplo, de blogs, de sites de notícia alternativa, etc. e tal, que estavam sendo construídos muito fortemente ali no final dos 2000, começo ali, 2001, 2002, 2003, esses espaços, eles passam a ser ocupados durante muito tempo, e agora, né, também, né, por blogueiros governistas, né? Coisa muito forte, assim. O que na época o pessoal chamava dos blogueiros sujos, né, que é uma coisa que não faz muito sentido, e hoje sendo ocupado também muito fortemente por blogueiros governistas e por mídia governista, né? Só que antes o governista era PT, né? Hoje o governista é Bolsonaro, mas enfim. Então no Brasil a gente tem a história dessas modificações, desses movimentos, que eu acho que também é uma questão importante. E a construção de uma contranarrativa me parece que ela é muito fundamental, Amy, por isso que você falou daquilo que o Tadzio Miller chama isso de organização externa versus organização interna, né? A ideia da organização interna é como que você fortalece aquelas pessoas que já estão no movimento, como é que você faz essas ideias circularem dentro do movimento, né? E essas mídias da produção de vídeos anarquistas, da produção de podcasts anarquistas, de mídia impressa, de blogs, de um monte de coisa, inclusive fora dessas redes, né? Não dá para ficar só fazendo thread de Twitter, né? Realmente são muito importantes para essa organização interna, né, para a gente circular ideias e debates dentro do movimento anarquista, mas elas também são fundamentais para essa organização externa, no mínimo, daquelas pessoas, como você falou, que são aquelas pessoas que ainda estão tentando encontrar o seu caminho de luta e que eventualmente podem esbarrar, por exemplo, num discurso. Eu vou usar um exemplo, é um exemplo chato, porque é um exemplo que toda hora a gente tem que voltar a isso, né? Mas pensa nas últimas manifestações, eu sei que vocês fizeram vídeos, retomaram vídeos em relação a isso, mas pensa, por exemplo, nas últimas manifestações, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, em que é preciso sempre, a todo momento, contrapor uma contranarrativa, inclusive para essas pessoas que podem se interessar pelo anarquismo, mas que podem ser rechaçadas, quando a gente tem essa narrativa do bom manifestante e do mau manifestante. Sei que vocês produziram alguns vídeos em relação a isso, que eu acho que são fundamentais e muito importantes para a produção dessa contranarrativa, né? Narrativa contra-hegemônica, sei lá, como a gente poderia chamar isso. Quer comentar, Amy? Depois eu puxo o Hitscore para fazer um comentário semelhante. Tem muito a ver com o que nos trouxe, né, para fazer, para produzir conteúdo, né? Que é isso, né? De tu ver as coisas estão acontecendo e elas estão sendo narradas, a discussão está tomando um rumo feio, assim, nesse troço das manifestações, de quando começam a criminalizar a pessoal que tem uma postura mais combativa, de querer destruir propriedade privada, de querer fechar um muro, até entrar em confronto com a polícia, né? Poder dizer que as pessoas são infiltradas e que estão forçando repressão sobre o movimento, né? Então, tipo, isso dá uma vontade, né, de produzir esse material e de trazer novos pontos de vista e novas perspectivas, assim, disputar esse espaço, né, que às vezes, realmente, como tu falou, tem um pensamento praticamente hegemônico, assim, quando a gente vê, né, os partidos, né, da esquerda tentando cooptar os movimentos, né, pacificar eles, de certa forma, porque esse é o papel da esquerda partidária, né, é mostrar que eles conseguem pacificar, né, o movimento e que então eles têm que ser os próximos governantes, os próximos a serem eleitos para que não haja mais manifestações e para que o comércio, os negócios possam seguir, como sempre, né. Então isso, né, tipo, retomar a nossa narrativa, retomar o nosso e difundir essas perspectivas, né. A Submedia, né, fez um vídeo muito bom sobre isso, aquele Fighting Together, que a gente traduziu, Lutando Juntas, ali, que fala muito bem dessa questão do infiltrado, assim. Oh, acabou. Valeu, bro. So, Hitscore, I don't know if you catch everything that was said, but we were talking about the importance, the role of alternative media in constructing our own narrative on the facts. So we took the example, for example, about the idea of a good I don't know how to say that. Protest, you know, good protester and bad protester, you know, that you guys made a video about that, and every time, and we always have to come back to that, you know, but it is important to produce this kind of counter-hegemonic narrative on the struggles, or the anarchist struggle, on the anarchist movement building, so that we can also, you know, try to clarify these ideas for those who might be close to the movement, to anarchism, but have not yet decided. You want to comment on that? Yeah, I guess I would just say, I mean, you know, within the corporate mainstream media, there is this idea of journalistic objectivity, is the term used in English. But it's not something that, we adhere to. We're very upfront that we have a particular perspective that we're trying to represent. And the thing is that so does the mainstream media. They just hide behind these liberal values of, you know, there's two sides to every issue and all that, which is generally pretty bullshit, because it allows them to frame information how they want, and to set what is acceptable and what is not. And if you get rid of that entire system and just try to present your ideas in a more honest way, I think that is it definitely helps to push the narrative beyond what society tries to actually establish as the as the boundaries of discourse and stuff. So, I mean, I do think it's important when these events happen and these same arguments come up again and again about the outside agitators or the anarchists who are ruining everything through their violence. We need to have that argument every time, even if it gets tiring and exhausting to have the same arguments over and over. Então, o Hitscore adiciona ainda, né, para a discussão, soma ainda para a discussão uma questão que é um pouco parecida com o que o Amy falou, sobre a mídia corporativa, a mídia mainstream, né, que tem um discurso de objetividade, né, jornalística, a ideia de que você tem que ouvir os seus lados, que o teu discurso é um discurso objetivo, que ele não tem lado. Né? E que a mídia alternativa, por definição, ela explicita que ela tem um lado, que ela está construindo uma narrativa de um lado específico. Mas é claro e é óbvio que a diferença nesse ponto entre a mídia corporativa e a mídia alternativa, a mídia combativa, a mídia de combate, como disse a Dance, não é que uma tem lado e outra não, mas puramente que uma escamoteia a mídia alternativa, a mídia corporativa escamoteia a ideia de que tem um lado, né? Ela finge não ter lado, como na verdade é óbvio que ela tem um lado específico. Uma coisa que faz com que muitas vezes a gente tenha que ter sempre ou frequentemente o mesmo discurso, esse exemplo, por exemplo, do bom manifestante, do mau manifestante, como os infiltrados ou os anarquistas que só querem fazer baderna, que só querem caos, etc. e tal, é cansativo, mas a gente tem que produzir esse discurso toda vez para combater, inclusive, esse discurso da mídia hegemônica. Dance, quer levantar mais alguma coisa, mais algum comentário? Não só em relação a isso mesmo, que às vezes, muitas vezes, a mídia hegemônica ela nem produz um discurso, né? Ela simplesmente silencia. certas. A gente não tem como acessar aqui com as informações sobre luta em Rojava, por exemplo, na mídia hegemônica. Ou mesmo agora, né? Nos protestos nos Estados Unidos, continuam acontecendo praticamente todos os dias, milhares de pessoas nas ruas. Isso não é mais notícia na mídia hegemônica no Brasil, não sei se é nos Estados Unidos ou Canadá, né? Então, a gente consegue se informar a partir dessas mídias alternativas. Então, também a questão do silenciamento das lutas, né? E não sei se... Daí, eu queria também que se pudessem falar um pouco, assim, voltando ao coletivo, assim, mas a parte prática de como que as pessoas podem contribuir, como que se pode né, produzir vídeos e distribuir por ali, explicar talvez um pouco melhor sobre o PeerTube, enfim, essa coisa mais como fazer, colaborar, como fazer acontecer. Isso aí. So, Hitscore, so Dancy was commenting that there's also a problem with corporate media, not only that it produces discourses or narratives on struggles, but it also silences narratives. So, for example, if you want to know what's happening in Rojava, or if you want to know what's happening in Exarchia, in Greece, you have to rely on alternative media because it has been... It's been silenced by the corporate media. You want to comment a little bit on that as well? Yeah, I mean, I agree. I think that it's part of creating the discourse is just determining what is in it and what's not. I mean, I will say with Rojava, I mean, there was a skewed view of Rojava that kind of presents the Kurdish people there as just, you know, good allies of the United States military and doesn't actually look at the political aspect, the political project there. And I would also just say that I think that other aspects of the Syrian revolution were even more pushed out of even a lot of anarchist and leftist discourses. You know, some of the conflicts between elements of the FSA and the YPG in earlier parts of the civil war is not as widely known. And I think that that's partially because, I mean, the Rojava political project has done a far better job of building international solidarity than, you know, some of the Syrian collectives and the Syrian, you know, anarchists and revolutionaries did early on. But yeah, I agree wholeheartedly. I mean, the way that this discourse is created, it always leaves things out, and it's an important role that alternative media can play. And if it's successful, it can also force the dominant media to at least acknowledge it and try to spin it in another direction. Hitscore comenta que, claro, que isso é uma função importante da mídia corporativa, né, que é descamotear, silenciar esses discursos, construir não discursos sobre muitos dos acontecimentos. Menciona, por exemplo, algumas das discussões, quer dizer, quando as rebeliões curdas aparecem na mídia, elas aparecem, pensa nos Estados Unidos, por exemplo, no Brasil elas não aparecem, mas nos Estados Unidos elas aparecem mais fortemente como, ah, olha só, são bons aliados dos Estados Unidos na luta contra, sei lá, que seja, e o aspecto político, né, da revolução acaba sendo deixado de lado e escamoteado. E um dos motivos pelo qual parece que tem tanto interesse por parte dos anarquistas e dos esquerdistas radicais no geral é que muitos dos aspectos da forma como as coisas estão sendo construídas em Rojava, do ponto de vista de criar uma sociedade libertária, por exemplo, ou de caráter libertário, muito, avançaram muito mais do que qualquer movimento anarquista, comunista ou comunalista, o que quer que seja, no passado. É, mas ele também levanta uma questão que é interessante, que o papel da mídia alternativa, muitas vezes, se ele é bem sucedido, ao produzir um contradiscurso, ou ainda um discurso ponto, né? Porque, se, afinal de contas, se a mídia está silenciando o discurso que só a gente faz, só nós estamos produzindo esse discurso. Às vezes, força a mídia tradicional, a mídia corporativa, a mídia do Estado, a reconhecer que existe alguma coisa acontecendo e que é importante fazer um, de repente até produzir um discurso próprio em relação a isso. Ou seja, desinvisibilizar, ainda que, claro que isso sempre vai sofrer a manipulação, o spin da mídia corporativa, mas pelo menos desinvisibiliza um pouco alguma dessas lutas, dessas questões. Amy, a Dance fez uma pergunta relativa à questão do coletivo. Agora, partindo para questões um pouco mais práticas, eu tenho certeza que tem muita gente que vai ouvir, a gente espera pelo menos, claro, né? Que vai ouvir esse episódio, vai falar, pô, bacana, gostei, tô começando a produzir alguma coisa, ou não sei produzir, mas eu quero colaborar de alguma maneira. Acho que é super importante construir e fortalecer esse movimento. Como que as pessoas podem ajudar, fortalecer, criar, subir coisas, produzir conteúdo no coletivo? Então, primeiramente, serviço, assim, né? Quem quiser acessar o site de conhecer, para saber o que, que é, ver o que está acontecendo ali, o endereço é coletiva, com K, né? K-O-L-E-K-T-I-V-A.media, M-E-D-I-A. E daí ali, né, tipo, vai poder ver os vídeos todos que estão rolando. Daí, então, as formas de participar e de colaborar são, tu pode, né, ter uma conta no próprio coletiva.media para subir conteúdo, para subir teu material. Daí, para fazer isso, é só mandar um e-mail pra gente. E... ou então também tu pode ajudar na questão de tradução de conteúdo. Daí também, né? Tipo, entra em contato com a gente e a gente te explica como fazer, como participar. A gente tem uns grupos para coordenar essas traduções. E daí qualquer pessoa pode ajudar e traduzir. Então, quem sabe mais de um idioma e quer colaborar com isso. O Coletiva é uma plataforma baseada em PeerTube, né? Isso, é uma instância do PeerTube, assim. Então, tipo, tá federado com algumas outras instâncias, né? E, inclusive, a gente tem esquema de redundância, ou seja, a gente hospeda vídeos de algumas outras instâncias também políticas, assim, tipo, como o squat.net, né, que tem um viés anarquista também. E, né, então, para fortalecer, né, os outros sites, caso algum deles saia do ar, continua online no Coletiva. E, bom, vamos tentar, de maneira um pouco geral, explicar para o pessoal o que é PeerTube, o que é rede federada, como é que é essa história aí. Há um tempo atrás teve uma galera que deu uma migrada para o Mastodon, por exemplo, que também é uma rede federada, né? Algumas pessoas continuaram por lá, outras meio que demandaram, foi meio fogo de palha. O que é uma rede federada, o que é o PeerTube? Então, como consequência, por que o Coletiva é uma instância, né, do PeerTube? Então, né, como para diferenciar então do YouTube ou de outra rede social como Twitter, né, lá a gente tem um único servidor, né, gigantesco, né, geralmente são aqueles prédios que a gente vê, aqueles data centers gigantescos, essas corporações, que centraliza todo o conteúdo lá, todo mundo tem que criar conta naquele servidor, né, twitter.com ou facebook.com ou youtube.com, né, todo mundo cria uma lá e tem que necessariamente toda a informação passar por lá. Numa rede federada, qualquer pessoa pode criar um servidor. Por exemplo, eu quero criar um servidor de PeerTube onde as pessoas podem criar contas e hospedar os vídeos no meu computador, por exemplo, né? No meu servidor. E ele é federado porque todos esses diferentes servidores que podem ter, tem o PeerTube, né, .at, tem o coletivo.media, tem o video.squat.net, todos eles se comunicam. Então, se tu fizer uma busca numa dessas plataformas, no coletivo.media, ele não vai buscar vídeo só no coletivo, ele vai buscar vídeos em todos os outros servidores que estão conectados. Então isso cria também muito mais resiliência assim, na rede, assim, né? Porque, digamos, questão de censura ou de, né, tentativa de derrubar algum servidor, vai tirar do ar só aquele servidor, mas os outros vão seguir ativos. Né? Então, muitas vezes, se o mesmo vídeo está em mais de um servidor, isso, né, tipo, torna praticamente impossível de tirar aquele vídeo do ar. Né? Bem diferente de estar numa rede como YouTube, né, que aí chega a justiça, chega, né, o Estado, ou até mesmo a própria corporação resolve tirar aquele vídeo do ar e tira. Então, essa é basicamente a diferença. Não sei se ficou claro, acho meio, às vezes é meio... Eu acho que estou explicando bem e não está muito claro. Não, ficou sim. É, algumas dessas coisas são um pouco abstratas, mas quando a gente pensa nessa ideia dos servidores, deles conversando entre si, acho que fica relativamente claro, sim. So, HateScore, we're reaching our time limit and do you have anything that you'd like to add before we ask for our indications, cultural indications? Just that I send my solidarity to people in Brazil who are going through the COVID crisis right now, and having to fight to survive under that piece of shit, Bolsonaro. Hopefully he is removed from power in a good way and not in a bad way, as has happened so much in your country's past. And I just want to thank you for inviting me to be part of this, and wish you all the best, and looking forward to sharing a space with you guys on Colectiva. Obrigado. Yeah, thank you. That was great. Emi, tu quer colocar mais alguma coisa, mais alguma questão? A gente está chegando a um limite de tempo aí. Não, só queria agradecer a vocês, né? Tanto pelo espaço aqui hoje para divulgar a Colectiva, mas também por produzir o conteúdo que vocês produzem de qualidade, assim, produto massa, assim, de estar junto nessa pegada de produzir mídia, né? Produzir mídia anarquista com debates interessantes, assim, tipo. E é isso, basicamente, né? Tipo, vamos lá, vamos para a luta e quem quiser, quem tiver qualquer dúvida também, né? Eu acabei nem passando o e-mail da Colectiva, que é colectiva@riseup.net, pode mandar pra lá. Então, tipo, né? Tipo, qualquer dúvida, pode nos escrever, a gente tá disposto a ajudar, né? E também, tipo, nós da Antimídia estamos dispostos também a ajudar quem quiser começar com a editar vídeo, quiser começar a colaborar, a gente pode dar dicas, pode, né, conversar, quem sabe até colaborar futuramente. Então pode nos escrever também, antimedia@riseup.net. E é isso. Bom, gente, também se vocês quiserem nos achar, nossas redes, nossos contatos são esses. O site do Fagulha é fagulhacast.noblogs.org. Nosso e-mail é fagulhacast@autoproduzione.com. com um z.net. O Twitter é @fagulhap. No Mastodon é @fagulhacast@anarquismo, né, com ch, né, anarquismo.space. E temos o Telegram do Coletivo Planet, que é Coletivo Planetes, no canal no Telegram, tá bom? Adiciona a gente lá, ou manda e-mail se precisar, qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer reclamação, pode acionar a gente. Que massa. A gente que agradece a disposição, a gente está tentamos construir essa conversa ontem, mas eu tive um problema de conectividade, agradeço bastante a paciência e a disposição de conversar com a gente. Acho que o conteúdo que tanto o Submedia quanto o Antimedia produzem são muito fodas. Tem muita coisa legal produzida lá e subido lá no Colectiva. Quando a gente fez a oficina de podcast, eu falei lá pro pessoal sobre um podcast anarquista que rola lá no Colectiva, e que, até onde eu sei, posso estar errado, mas até onde eu sei, só tem lá, quer dizer, eles não sobem em nenhuma outra plataforma, que é o No Trem do Tempo, que é um podcast sobre literatura, sobre poesia, mas que é organizado pela galera NACA aí, que é bem massa. Tem vários outros vídeos que são produzidos, mas assim, quando eu recebo no meu leitor de RSS lá, que subiram vídeos novos no coletivo, normalmente os que eu vejo assim que sai é o pessoal do Trem do Tempo e, claro, do pessoal do Antimídia e do Submídia. Né? Os vídeos são bem legais, bem interessantes. É, antes de passar a palavra para a Dance, eu só queria pedir para vocês, então, indicações, eu vou tentar traduzir da melhor forma, me escapou a palavra aqui, tá? Mas indicações culturais, vai, a gente pode chamar assim, quer dizer, vídeo, documentário, livro, texto, literatura, música, sei lá, o que quer que seja que vocês acham que o pessoal pode curtir e que pode contribuir para esse debate ou não. Então, deixa eu só traduzir para o Hitscore isso que eu pedi, e aí a gente já volta, tá? So, Hitscore, before we wrap things up, before we finish things, we're going to ask you to recommend, to make a recommendation, cultural recommendation for our listeners. It can be music, it can be video, it can be a book, or anything, actually, that you think it can be interesting for our listeners to contribute to this discussion. It can be anything that you think is interesting. Well, I recommend, if people haven't been reading it, there's been some really good analysis coming out through Fever Struggle. It's like a kind of a anti-communist website that I've been reading recently. It's very good. It's done by, I think, some comrades in Toulouse. In terms of that, I mean, I don't know, there's a lot of really good hip-hop coming out these days. Our comrade Lee Reed is going to have a new album coming out about the COVID crisis, so keep an eye out for that. We're going to be doing a music video for one of those tracks. And then, yeah, I don't know, I mean, just check out all the stuff. I mean, you guys maybe have already been watching Antimedia, but they've been putting out some great videos on Collectiva. And also be sure to check out our new show, System Fail. We're going to have our second episode of that coming out this month. Great. I'm going to ask you later if you can send this by written, okay? Sure. Amy, alguma recomendação específica? Ah, ligaram de surpresa, eu estava aqui pensando. A gente sempre esquece de avisar os convidados, né? Porque eu escuto tanta coisa, assim, eu coloco às vezes no meu... Eu tenho todos os arquivos de música baixo no meu computador e coloco no shuffle aqui, escutando umas coisas muito aleatórias, às vezes umas coisas que eu nem lembrava que eu tinha. Mas, fazendo então um pouco de propaganda até do Collectiva lá, eu vi um vídeo lá de um pessoal... Eu acho que são do Canadá mesmo, o Hitscore pode me corrigir, que é da Amplifier Network. Eles postaram um documentário bem massa lá, que é Invasion, que fala lá sobre a questão dos povos indígenas lá na América do Norte, assim, resistindo, né, à construção de um gasoduto, acho que é, se não me engano. Foi bem bacana, um documentário de 18 minutos, assim. Mas, esta é isso, eu posso... pensar e depois mandar por escrito pra vocês também, porque agora, não tá me vendo nada, se deu um branco. Normal. Bom, eu já recomendei o No Trem do Tempo, então entrem lá no canal deles, no Collectiva, podcast massa, não é muito longo, é um podcast sobre literatura, poesia, que é organizado por uma galera NACA aí. Ouçam lá, que é massa. Dance, tu tem alguma recomendação? Eu até te mandei no Telegram dizendo para não me perguntar recomendação, que eu também tinha esquecido. Então, deixa assim. Tá bom. Então, vamos agradecer o pessoal. Bom, então a gente queria mais uma vez agradecer Hitscore, agradecer o Emi. A gente sabe que essa dinâmica de, né, de traduzir, ela acaba cortando um pouco, às vezes a linha de pensamento dificulta um pouco a conversa, às vezes, mas é importante porque nós, né, sabemos que muita gente ainda não tem condições de entender se a gente não traduzir. Eu sou uma pessoa que eu entendo inglês, mas eu não falo inglês, então a gente sabe que acaba, né, não flui tanto como se a gente conversasse na mesma língua. Então a gente agradece também por aceitarem fazer dessa forma, né, que a gente sabe que não é tão fácil. E mais uma vez, parabenizar o Antimídia, o Submídia, e parabenizar pela iniciativa do coletivo. A gente espera que as pessoas usem, a gente, né, gostaria que todo mundo que ouvisse nosso podcast conhecesse e usasse, porque a gente precisa realmente, né, bombar essas novas formas de construção de pensamento e de narrativa. Então, muito obrigada. So, Hitscore, I don't know if you understood everything that Dancy said. We are... This format that we try to translate things, we try to stop for translation, or at least try to convey the main ideas, it can derail the train of thought sometimes, but... I think it's important that we can try to reach out for other ideas and try to produce this kind of things. You know? We are very thankful for your participation. Our listeners will enjoy a lot. I appreciate it. Yeah, I agree. It's tricky, but it's a good thing to try to do. So thanks again for inviting me. Yemi, muito obrigado por todo o rolê, por ter agilizado esse processo, pelas colaborações que a gente vem construindo, tanto em relação ao Fagulha, quanto às outras coisas que a gente tem pensado, tem produzido, tem discutido. É realmente um prazer, finalmente, a gente poder ter tu aqui no Fagulha. Então, vou parar a gravação. Não, vamos dar um tchau aí pra galera e aí eu vou parar a gravação, tá bom? Então, tchau, galera. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá. Tchau. Lapdogs and capital, cops protecting investment, them assholes. Patrol broker folks living in hopelessness, impose control with batons and voting. And military grade shit, cops play war with certain population, state sponsored it, racism fathered it, blood and honor and Ku Klux closeted. Hey, trace it to ancient shit, feudal agent to slave plantation, overseer officers into black op, no knock clock cock, trigger drop constant. And the misconduct's alarming. Cops got a problem with following the law. Thieves, killers, the drug dealers and rapists and criminal case catch paid vacations. And they bullies with the badge and tax paid patterns of violence in action. Class war axis, force of displacement. Cops play strong on the gentrification. And they working with the banker, high-ranking official pipeline tanker. Big business, principals and dividend. Cop unflinching for capital's interests. And they classes as fuck. Cops and the capitalists are in love. Symbiotic shit, the same old politic. Paul Roslow by the pole watching them. Plus they racist as fuck. Cops in the Klan holding hands and in love. POC constant, got COP on them. Caught them, stopped them, looking for some problems. They goons with impunity, kill, beat, and harass certain communities. Done in collusion with state absolution. Brute force, dude core, fuck those douches. come on, come on. A-C-A-B. Cops walk the beat like sharks at the reef. Stalk meat for the teeth, say fuck the police. Come on, come on. A-C-A-B. Cops serve greed at the feet of elites. They the teeth of the beast, say fuck the police. We are gonna have equal rights and justice in our own country, or we will restructure their function and ours. Read the headlines. Ask myself the same question every day. Organized criminals, he's in blue shirts. Cop gets scuffed, they wanna blame it on the victim. No respect. Fuck, we could lose a few of them, we got enough of them.